sobre balançar, Mariana. O mar te deu um nome quase tão antigo como o seu, Mariana. O mar escreveu com as minhas mãos um canto que ainda ninguém leu. Vou mostrar-te o que não vi, vou deixar-te o que vivi, vou levar-te onde nunca me perdi. Encontrar quem és, caminhar de pé, é tocar a estrela mais alta do céu. Mariana, o tempo é teu, cavalga os dias, bebe o que o vento te der. Mariana, descobre o véu, descobre os homens que hão de estar ao lado teu. Vais partir numa aventura, vais vivê-la com ternura, vais saber que só o amor é que quem és, caminhar de pé, é tocar a estrela mais alta do céu. Mariana, não vês a vida numa hora. Toda a vida, vida fora, e aqui estarei, mesmo quando um dia eu me for embora. Canal 2 da Antena Web. Thank you.

passos em voltas retas na mesma esfera. Mas podes vir amanhã, se queres vir amanhã, podes vir amanhã. Tens riscos demais a estragar minha pele. Mas se vieres sem corpo à procura de luz, devolve-me os laços do amor. Devolve-me os laços do amor. Devolve-me os laços do amor. prova que temos direito. Se um dia um anjo fizer a seta bater-te no peito, se um dia o diabo quiser, faremos o crime perfeito. Sabe bem quando te espero, sabe bem beber quem quero, sabe bem ter-te por perto, sabe bem tudo tão certo, sabe bem quando te espero, sabe bem beber quem quero. Canal 2. A noite chega de mansinho e com ela a solidão. Um desejo bem ardente que devora o coração. Noite longa e fria que não me deixa adormecer. Na ilusão de um dia poder contigo amanhecer. Não queiras fugir, abre o coração, deixa o amor entrar. Só assim vais ver como é mais fácil amar. De te amar, sozinho eu me encontrei. Não tentes fugir, abre o coração, deixa o amor entrar. Deixa o amor entrar. Só assim vais ver como é mais fácil amar. Vais ver como é mais fácil. Oh,

Essa é a rádio que só toca sucesso. Todos te querem bem, mas tu não, mas tu não. Todos te querem tão bem, mas tu não, mas tu não. Eu vou estar aqui, vou estar aqui, para quando tu não quiseres ouvir, vou estar aqui por ti. Quando não tens ninguém, eu estou cá, eu estou cá. E quero-te tão bem, tu não vês, não vês. Eu vou estar aqui, vou estar aqui, para quando tu não quiseres ouvir, vou estar aqui por ti. Eu não quero ver o mundo inteiro pronto a esquecer que tem alguém que não tem tratado bem. E quando me vejo ao espelho e pergunto-me quando é que esse espelho vai sorrir, porque eu não quero ver o mundo inteiro pronto a esquecer que tem alguém que não tem tratado bem. E quando me vejo ao espelho pergunto-me quando é que esse espelho vai sorrir para mim. E pergunto-me quando é que esse espelho vai sorrir para mim. Eu não quero ver o mundo inteiro esquecer que tem alguém que não tem tratado bem. Eu não quero, contra o rio. Todas as formas de se controlar alguém só trazem um amor vazio. Saber amar é saber deixar alguém te amar. Saber amar é saber deixar alguém te amar. Quando a mão escapa aqui entre os dedos e o vento escorre pelas mãos, o sol já se vai pôr no mar. Há quem não veja o deixar alguém te amar. Saber amar é saber deixar alguém te amar. Thank you.